Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Muito boa noite, eu sou o Júlio Mendes Rodrigo e dou-vos as boas-vindas a mais uma emissão do Arranca Corações, o programa que, como é usual, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. Para convidado desta emissão do Arranca Corações, tenho aqui comigo em estúdio Pedro Augusto, que nasceu em Leiria em 1983. Encontra-se radicado na cidade do Porto desde 2001. Trabalha com som desde 2003. Possui ainda formação em Belas Artes e Escultura e uma pós-graduação em Linguística. Colabora com o Serviço Educativo da Casa da Música e é ainda o cofundador da editora Marvelous Stone, desde 2004, e integra também o coletivo Faca Monstro, de quem também é cofundador desde 2008. Pedro, boa noite. Muito obrigado por teres aceito o convite para estares aqui no Arranca Corações. Numa entrevista recente, terás afirmado que trabalhas as sonoridades enquanto elementos plásticos invisíveis. Esta afirmação, ou melhor, percepção, encontra-se ligada à tua formação em escultura. Será que podes dissecar um pouco esta tua afirmação? Sim, obviamente, quando eu vim para Porto, não é? Foi esse o período, e integrei este curso de escultura, embora não tivesse sido se calhar aquilo com que eu tivesse sempre pensado ou achasse que era por ali que queria ir, mas percebi a determinada altura desse percurso que não era suficiente aquilo com que eu estava a trabalhar ou aquilo que o conhecimento que me transmitiam, e depois por diversas ligações que fui estabelecendo, fui percebendo que havia uma área que, se calhar, que me satisfazia. Também não cheguei ao momento em que tive um momento epifânico e disse não, é mesmo isto. Não, fui experimentando e percebi que aquele território me satisfazia bastante e que eu poderia ter margem de manobra para explorar e propriamente não me entediar, que era mais ou menos o que me estava a acontecer com o resto de, não sei, de, das artes formais com que eu estava ali a lidar naquele contexto. E obviamente que esta impressão foi um bocadinho... Foi uma iniciativa muito própria, porque eu tinha que cumprir um certo currículo, não é? Um programa definido. Um programa, e foi sempre uma luta de tentar equilibrar isto que me era pedido enquanto aluno, uhum, e o que eu queria fazer também. Então, eu acho que inicialmente o território fundiu-se bastante, e a coisa não era tão invisível quanto isso, tinha que ter uma forma e tinha que ter uma função também. E acho que só mais para o fim do curso e quando eu me formei e comecei a ter que também criar uma identidade, é que aí comecei mais a pensar sobre isto, sobre o que é esta matéria, o que é que eu posso explorar aqui, não sendo apenas música, porque eu nunca tive formação enquanto músico, então eu também queria procurar o que é que eu poderia fazer usando isto, não é? Portanto, tinhas ali alguma matéria, algo imaterializável, por assim dizer, que querias moldar, não é? Começar então a moldar, daí tens esta percepção então, enquanto objetos dos próprios sons, não é? Portanto, desta Sim, massa e depois dentro disso, obviamente que eu percebi também, e aí é que entram referências, e aí é que entram influências, e aí é que entram amigos, eu percebi que ainda assim dentro deste âmbito havia uma série de ramificações. E uma série de alternativas, e foi também muita curiosidade em perceber como é que, o que é isto, o que é que pode ser a instalação, o que é que pode ser o som, o que é que pode ser a música, o que é que pode ser dentro de cada uma destas coisas, quais os formatos que existem, quais a potencialidade de tudo isto. Ok, sempre numa ótica também do do it yourself, experimentando, não é? Sim, portanto, lançar mãos claro. À árvore. Pedro, William Burroughs acreditava que a linguagem se encontrava impregnada de toda a forma de ideias e atitudes, que a linguagem em si ajudava à perpetuação dos sistemas de controlo que governam a vida dos indivíduos. Por isso, Burroughs entendia que tudo deveria ser questionado, desde o patriotismo, à religião, à educação, etc, etc. E há pouco também falávamos aqui implicitamente ou explicitamente de educação, através dos currículos que nos são impostos ou ofertados pelas instituições de ensino. Ou seja, Burroughs referia-se à linguagem como um vírus e, por isso mesmo, todas as ideias que nós aceitamos de forma inconsciente devem ser discutidas, isto na ótica dele. Os sons, enquanto elementos plásticos e também objetos na seção de Florian Eicher, que se encontra no Porto neste momento, também possuem esta capacidade viral de transportarem determinadas mensagens, de certa forma subliminares, por via da construção de novos códigos sonoros? É uma pergunta que te coloco. É engraçado teres de buscar esta referência, porque eu lembro perfeitamente de ter lido A Revolução Eletrónica. Exato. Onde ele relatava uma série de experiências que tinha feito com Ian Somerville, e aquilo marcou-me, porque e isto foi também na génese do meu percurso. É muito curioso perceber como é que um artista que obviamente eu conhecia ou de outros campos, como é que ele abordava aquele tema, e se calhar foi também esta multidisciplinaridade que me pôs a pensar e que me permitiu ir por campos que não eram os meus. Entretanto, obviamente que aconteceram uma série de coisas, mas eu consigo relacionar isso que tu estás a dizer e isto que tu foste buscar do William Burroughs com aquilo que eu também faço agora, nomeadamente nas bandas sonoras ou nos espetáculos que tenho feito, felizmente, que tenho feito bastantes, sejam em dança, seja em performance, seja em teatro, que é sempre trabalhar esta matéria sonora como algo que pode moldar exatamente a tua percepção sobre as coisas, a tua realidade, o que tu estás a ver, o que tu estás a sentir, como não sei, como um certo guião para a tua perspectiva sobre os assuntos que estão a ser trabalhados. Uhum. Agrada-me muito trabalhar a ideia de som e de música como também uma experiência. Thank you. As sonoridades por ti criadas enquanto com X encontravam-se imbuídas de um certo frenesim, de uma certa cacofonia. Isto, segundo creio, por palavras tuas, também numa entrevista ao Público, salvo. Este é um projeto musical que apenas poderia ter sido germinado ou concebido em contexto urbano? Sim, em contexto, e para além desse contexto urbano, também acho que só poderia acontecer aqui no Porto. Porque o Porto, para mim, sempre foi aquela cidade que me forneceu muitas realidades. E eu achava que esse multifacetismo da cidade enquanto objeto, enquanto volume tridimensional, achei que isso também poderia ter uma dimensão sonora. O que é que seria esta música e como é que eu posso traduzir o que sinto enquanto estou simplesmente a caminhar pela cidade do Porto, ou o que é que eu sinto quando conheço uma pessoa de determinado bairro e quando conheço um artista de um determinado contexto, o que é que tudo isto e as imagens que eu vejo, não é? Como é que tudo isto se poderia traduzir? E foi mais ou menos assim que surgiu o projeto Gunas X, foi tentar pôr em prática, pôr em música todas estas experiências que eu estava a ver. E quando chegas para estudar cá? Quando chego para estudar e nunca me habituei de um modo... Nunca me habituei à cidade, nunca me conformei em viver nesta cidade como se vivesse numa outra cidade qualquer. E ainda hoje me fascino com determinadas coisas, ainda hoje tento ir a sítios que nunca fui, e porque estou sempre a querer saber mais, sempre a explorar um pouco mais. E então tudo isto te põe a pensar, te estimula de certo modo, e tu, não sei... Obviamente eu, na figura de artista, quero também traduzir isto que sinto. Por isso, acho que foi mais ou menos a gênese desse projeto, foi sempre assim, relacionado com as minhas experiências, enquanto não nativo, não enquanto nativo, mas sempre como também... Refletir a tua experiência, portanto, os inputs que a cidade te dava e que tu depois podias, portanto, por ser uma criação tua que de certa forma materializasse a relação com a cidade. Sim, sim, sim, sim. Mas sempre pensando nisto como uma obviamente, quando eu falo que eu gostava de saber qual é a sonoridade desta cidade, não estou a tentar entrar aqui por uma via e dizer que é esta, nem que só a minha é que está certa. Não, era mais numa relação, o que é que isto me faz? O que é que isto me provoca? Ok. Presumo que não seja fácil abandonar um projeto musical com o qual crescemos, isto são palavras minhas, um projeto que se encontra imiscuído na sua própria identidade. E assim pergunto-te, uma vez que tu colocaste, como é que ia dizer, num processo se calhar de adormecimento, não sei se de extinção, o teu alter ego, o Gunas X. Daí eu te perguntar se este é um processo doloroso, ou melhor dizendo, traz algumas angústias, tipo nós termos um projeto que nos cria uma certa identidade e depois abandonámo-lo ou colocámo-lo de lado, até porque se torna um pouco indistinto, porque nós quando falámos de Pedro Augusto associámos a Gunas X. Sim, sim. Também penso, eu próprio penso sobre isso e não tenho muitas respostas. Eu sinto que ainda assim falam põe-me mais a pensar nisto agora do que propriamente na altura, porque as pessoas também me conhecem por aí e, não sei, em 10 anos que eu tive esse projeto eu toquei muitas vezes no Porto, obviamente, conheci muita gente também que me associava a isso, a ver-me tocar e tudo mais, mas o ponto final veio por uma confluência de muitas coisas. Primeiro porque eu achava que não tinha muito mais a dizer e este projeto, enquanto prestação musical ao vivo, não teria muito mais a dizer, não conseguia extrapolar aquilo, porque também não tenho qualquer interesse em continuar a fazer uma coisa que pode estar a funcionar ou não. E também porque queria... Estava aqui com outras ideias e achei que não, era, seria muito difícil despender a minha atenção equitativamente para cada um dos projetos, e porque também, sobretudo, eu queria tocar com outros músicos e queria poder estar em palco com outros músicos e perceber e pôr-me em risco. Okay. Então não terá estado um certo esgotamento, isto perante a sua pergunta que eu queria colocar de seguida, que é o facto de já no curso deste ano de 2015, que agora dá entrada na sua reta final, de teres dado a conhecer um novo alter ego, aliás, desta vez em parceria com um outro músico, refiro-me a Live Low, por exemplo, estou a pronunciar bem. Então, este projeto aqui foi referido por alguém, estou-me a socorrer também do trabalho de investigação que fiz, de pesquisa, para preparar esta entrevista, por uma jornalista do Público, salvo erro, como o êxodo urbano de Gunas X. Esta tua fase, então, não reflete nenhum tipo de saturação, sequer com o bulício da cidade. Tem mesmo a ver com uma opção estratégica de colaborativa com outros artistas? Tem também, mas não sei se é alguma coisa que é fruto da idade ou fruto do crescimento. Também senti, e tinha que fazer um certo downgrade na minha vida, e... isto, para além dessa partilha que eu quero sempre explorar, não é? De trabalhar com outros músicos e pôr-me à prova e perceber como é que tipo de dinâmica é que conseguimos criar. Mas esse êxodo urbano que se refere aí nessa entrevista e que na altura eu soube explicar, se calhar melhor do que consigo fazer agora, tinha sobretudo a ver com um certo abrandamento, com uma certa aproximação à realidade. Mais contextual, se calhar um pouco mais política, se calhar um pouco mais social, e que também foi uma evolução que o Porto sofreu, não, obviamente, não é? Estou-me a lembrar de uma série de eventos que me marcaram a mim, que marcaram, eu acho, a vida também desta cidade. Projetos como a Escola da Fontinha, por exemplo, por determinados hábitos de vida que fui criando também, não é? Por determinadas ideias, por determinadas leituras. Foi certo, foi, acho que foi este tipo de abrandamento que eu quis explorar, e depois, não sei, se calhar também uma certa recuperação do que foi a minha infância e do que foi a vida numa aldeia portuguesa e a lavoura de uma aldeia portuguesa, e tudo isto que me marcou bastante. Thank you. Foi buscar o nome Live Low to the Earth in the Iron Age, de Eivind Kang. Qual é a exata importância deste trabalho na essência do teu projeto musical, do teu alter ego atual? O Eivind Kang sempre foi compositor, dos compositores vivos que mais me marca, não é? Acho que se calhar aí eu consigo estabelecer menos do que aquelas contas que estávamos a fazer antes desta entrevista. E o Eivind Kang é mesmo muito importante para mim. E este disco que eu não conhecia e que descobri um pouco antes de começar este novo projeto marcou-me, nem sei bem traduzir porquê, mas acho que foi sobretudo aquela paisagem sonora e aquela tranquilidade que me acalmou bastante também. E de certa forma bucólica, não é? Porque sim. Transmite também uma paz. Sim, sim, sim. E lembro-me perfeitamente de estar a ouvir esse disco e estar a trabalhar num filme, num documentário, e de repente, porque aquilo também se tornou depois da banda sonora para esse documentário, e eu que estava a fazer a música para esse documentário, e depois tentei, isto é mesmo, isto é tão adequado, isto é muito mais adequado que aquilo que eu estou a fazer agora. E o documentário também tinha a ver com uma certa dualidade entre o que é trabalho rural e trabalho industrial. E depois, porque o nome me suscitava assim uma certa curiosidade, eu não sabia, nunca soube bem o que é que aquilo poderia querer dizer. Achei um título super recursivo, poderia continuar, poderia ser para ver mais coisas, é extraordinário. Não consigo definir uma imagem para aquele título, vejo um monte de coisas e depois daí, não sei, fui apenas buscar as iniciais. Pois, é curioso, e agora também permito aqui partilhar uma reflexão, porque este título Alive Low to the Earth in the Iron Age, sendo bastante enigmático, também tem aqui algo quase de iminência da catástrofe, não é? Se formos à cosmologia hindu, o Kali Yuga, a idade que supostamente vivemos, é a idade do ferro, portanto, é aquela que antecede uma nova idade áurea, uma nova idade de ouro. Portanto, se calhar esse abrandamento, se calhar também esta necessidade que é sentida por algumas sensibilidades, não é? Por alguns artistas, de necessidade e abrandamento e de se religarem, de voltarem às raízes. Mas foi apenas um ápice. Sim, sim, sim. Porque o próprio título do Kang suscitou-me também assim alguma. Seria interessante um dia poder perguntar ao próprio Kang, se calhar em entrevista numa próxima vez que ele venha a Portugal, mas já cá esperemos que sim, que venha, claro. Para podermos questionar nesse sentido. Perante um distanciamento entre os ritmos sincopados e frenéticos de Kuna X, agora com estes mais abrandados, mais calmos de Live Low, como têm reagido as pessoas que seguem o teu trabalho? Tens tido algum tipo de feedback? Que ponha em confronto as duas, sim, alguém que os dois temas, não é? Dizer, eu gostava muito de antigamente, que as coisas eram assim, ou então o oposto, vice-versa. Ou as pessoas encararam isto como um processo natural, porque eu presumo que deve haver pessoas que acompanham o teu trabalho, que te vão dando algum feedback, que te vão dando algum retorno, fazendo algum comentário. Não tenho muito feedback que ponha em confronto os dois temas. Tenho, obviamente, reflexões sobre o que era o projeto do Nax e, se calhar, um certo afeiçoamento que as pessoas criaram com isso. E sobre isto que estou a fazer agora, não sei bem qual é a relação das pessoas com isso, mas também, eu também depreendo que as pessoas percebem que isto também é uma coisa que está ainda em construção e que ainda está à procura de uma identidade, que se calhar foi uma coisa que o Nax criou e isto ainda não criou propriamente uma identidade. Porque eu comecei este projeto sozinho, mas sempre a pensar em colaborar com outras pessoas. E obviamente quando estou a colaborar com outras pessoas há uma série de inputs externos que entram e que podem definir o que é a personalidade deste som e desta música. E isso é uma coisa que ainda se está a criar. Se calhar o Gunas X dependia única e exclusivamente de mim, obviamente de todas as minhas vivências, mas dependia sempre de mim, do início ao fim. E aqui eu deixo margem para que dependa de outras pessoas também, que dependa de outros timbres. E se calhar para as pessoas que estavam habituadas a ver-me a tocar sozinho, ou habituadas ou que aprenderam a conhecer o que era mais ou menos a minha identidade musical, agora estão se calhar também ainda a tentar adaptar-se. Ou pode ser isto. Ok, numa fase ainda de construção de identidade, como tu dizes, portanto, ainda processo em desenvolvimento. O primeiro registro, em forma de cassete, salvo erro, saiu pela britânica Tesla Tapes, casa dos Gnod e de Negra Branca, aliás, Marlene Ribeiro, que também milita nos Gnod. Existe algum motivo particular para ter sido esta editora e não outra? Existe alguma afinidade que tivesse levado a esta edição? Havia os Gnod, Tesla Tapes não é propriamente uma editora tão distante quanto isso, no sentido em que não há cruzamento de pessoas aqui, ou não há um total desconhecimento sobre quem é que são estes indivíduos. Havia um monte de relações, para além da Marlene, que ser portuguesa eu não a conhecia, mas o Fu da La Brazen La Pops conhece perfeitamente o Paddy e o material da Tesla Tapes. Houve uma série de contactos que em comum, para além do Nico, de Fujaco, uhum. Que foi ele, acho que inicialmente até foi ele que me passou o contacto, porque eu lhe mandei isto que estava a fazer, e na altura, pá, quem é que tu achas que pode ter interesse nisto, tudo mais, não sei o quê. E aquilo de repente, de um lado e do outro, foi dar à mesma pessoa, e a Negra Branca e o Paddy dos Gnod vinham a Portugal pouquíssimo tempo depois de eu ter acabado a maquete. Acabei a tocar na mesma noite que eles e pronto, aí acho que se pôs mesmo que firmámos o nosso contrato. Portanto, também para não manter a coisa tão impessoal quanto isso, não é? Porque às vezes é esse o desencadeamento das coisas, não é? Alguém, o artista faz um disco e depois vai à procura de uma editora e pode ser esta, pode ser aquela, e isso também não tinha propriamente interesse para mim, não é? Era, penso sempre que é porreiro que seja alguém que compreenda, que esteja contextualizado e tudo mais. Portanto, e eu também queria deitar aquilo cá para fora, de repente foi mais ou menos fácil e foi mais ou menos óbvio. E perspectivam-se edições futuras de Live Loco através desta editora? Desta editora não, mas há mesmo uma perspectiva muito clara, já com se calhar alguns prazos, para um disco uma longa duração de Live Loco. Vai acontecer para o ano, se calhar mais para o último trimestre do ano, com uma equipa um bocado mais alargada do que tem sido agora, do que foram os concertos iniciais deste projeto, mas consegui, dentro de todo este alargamento que poderia acontecer, não é? O facto de eu querer experimentar tocar com outros músicos, de repente também consegui perceber quais é que são em particular, e espero que tenha acertado. Okay. Que isso tudo dê os resultados que eu quero também. Okay, esperamos então que sim. Agora retrocederia no tempo também para falar de um projeto editorial, de uma outra editora em que tu estás envolvido e também enquanto criador da mesma, que é a Marvelous Stone. Será que podes proceder à sua contextualização, à história, à sua génese? Como é que ela surge? Sim. Então, a Marvelous Stone começou por ser um selo que estava na cabeça de um músico. Eu vim de Leiria, quando cheguei ao Porto vinha com mais umas pessoas de Leiria, e havia esta personagem também, um certo modo incógnita, que tinha já um percurso na música eletrónica e foi praticamente a pessoa que me pôs mais a trabalhar com estas ferramentas. Decidimos quase pôr em prática estas ideias que existiam já. E eu poderia dizer que se calhar pusemos isto em prática também por um certo respeito e um certo tipo de agradecimento. Obviamente também, claro, o interesse de fazer coisas, de chegar a uma cidade como o Porto e de perceber que há uma dinâmica e que nós também podemos ter aqui alguma coisa a dizer. Portanto, a Marvel Stone é um projeto que nasceu em Liria, que já vem ainda antes de eu ter chegado ao Porto e que tomou forma uns anos depois. Não sei se tu queres falar um pouco da identidade, do que é esta identidade. Mais se calhar passar para o leque de artistas que a integram, portanto, passar assim. Sim, foi sempre aquele recurso que tu tinhas para editar os teus próprios trabalhos. E nós éramos três pessoas, mas se calhar em três pessoas tu conseguias logo definir quatro ou cinco projetos e depois vais conhecendo mais um e mais outro e mais outro. E foi sempre uma coisa que se alargou ao teu leque de amigos. E foi essa, era também essa, era manter a coisa mais... A ideia inicial também era manter a coisa um bocadinho mais familiar, de certo modo. E acho que isso temos respeitado, porque... Fomos em 20 e tal edições, a grande parte é um leque de artistas e de músicos que têm uma certa ligação pessoal com qualquer um de nós, né? Destes três ou destes quatro elementos. E a ideia foi sempre manter isto também neste registro de pessoas próximas, primeiros trabalhos, primeiras edições. Apoiar quem não consegue fazer a coisa sozinho, manter o nosso registro de DIYs, experimentar, fazer deste formato e agora experimentar fazer deste formato, não é? E aí também vem toda a história da faculdade, não é? Porque podemos experimentar fazer uma capa de um CD de fotografia, podemos experimentar fazer um postal, podemos experimentar fazer tudo. Havia montes de hipóteses, não é? Havia montes de recursos que podemos explorar, portanto, foi um bocadinho começar a dar desenvolvimento à coisa, não é? Depois havia também, e agora até vou fazer uma ligação às coisas que passavam no corpo, havia também a SUPA a existir, a SUPA a fazer CDs, e nós sempre nos demos muito bem com eles, embora tivéssemos linguagens diferentes, se calhar isso é que permitia que nós pudéssemos fazer umas coisas e eles faziam outras, e não havia propriamente choques, né? Clash, obviamente que não, né? Vazão de território. Portanto, a Marvel Sound sempre foi uma coisa muito, não sei se local, não sei se nacional, não sei se pessoal, mas sempre foi uma coisa muito feita a partir de sinergias. Mais complicidades mais... também, sim. Não é? Portanto, alimentar uma própria estrutura já mais familiar, como tu dizias há pouco. E eu faço-te a mesma pergunta para Faca Monstro. Sim. Eu acho que Faca Monstro ainda é uma sinergia mais restrita, porque, primeiro, obviamente, e acho que ainda posso ir falar disso, da sonoridade, tem muitas particularidades, mas o Faca Monstro foi sempre um coletivo mais portuense, mais bairrista, de certo modo. E nunca passou das 6 ou 7 pessoas. Foram estas 6 ou 7 pessoas que começaram o projeto e que participavam e que apostavam naquilo. E era perceber o que é que estes produtores da cidade, não é, de determinados contextos, desde o tipo que faz um drum and bass, ou o tipo que faz não sei o que, de techno ou de hip hop. Perceber o que é que unia estas pessoas. E foram assim que foram surgindo as mixtapes, foi assim que foram surgindo as amizades, foi assim que foram surgindo as festas, foi assim que foi surgindo também uma certa identidade, não é? Como é que pessoas estão de regiões tão diferentes, regiões mentais, regiões formais, como é que elas se uniam, para além de estarem apenas a viver na mesma cidade, não é? E acho que tentou criar sempre uma identidade do que era o Porto, do que era a vida à noite no Porto. E a Faca Monstro foi também sempre um certo escoamento das coisas que se faziam, não é? Porque tu podes manter o teu projeto enquanto, não sei, banda de hip hop ou DJ de drum and bass, mas vais produzir também algumas coisas. E essas coisas. Podem ter um quadro, podem ter um contexto. E foi assim que surgiu o Faca Monstro, foi também um contexto para todas estas reminiscências de projetos de artistas já estabelecidos, de DJs, tudo bem. Ok. Tu também tens feito composições originais para filmes, ainda há pouco falávamos aqui desse aspecto do teu trabalho, salvo erro desde 2011. Esta é uma parte importante, aliás, do teu trabalho, certamente. Podes, se for possível, claro, descrever o teu processo criativo quando tens de colocar elementos plásticos invisíveis, falamos aqui dos sons, que ilustrem outros objetos, neste caso, imagens em particular. Há pouco confidenciavas aqui que portanto, o processo que despoletou o Live Low surgiu de um trabalho quando fazias uma banda sonora, portanto, uma ilustração sonora para um filme. Como é que se processa este teu trabalho, esta relação com a imagem e movimento? Isso quando aconteceu, eu nunca tenho soluções de recurso para quando estou um pouco perdido ou tudo mais. Mas falando sobretudo sobre este documentário, havia um plano que para mim não tinha uma identidade clara. E eu gosto de estar mesmo dentro do assunto e perceber o que é que estamos aqui e o que é que queremos transmitir. E na altura também pus em confronto este documentário com aquilo que andava a ouvir, e sobretudo esse disco do Evin Kang, e percebi, pois é mais ou menos isto. Pois se calhar consegui desenvolver alguma coisa que se aproximava e que se coordenava com o que era o tema do documentário, que eram os meus interesses também enquanto músico. Mas, sobretudo, eu tento pôr muito à prova e tento imiscuir-me muito sobre o que é o conteúdo de determinado projeto. Seja um filme, seja uma peça de teatro, seja uma peça de dança. Eu gosto de ter uma atitude participativa, mesmo numa fase em que não estamos propriamente a elaborar nada em concreto, mas estamos só a pensar sobre aquilo. Porque se eu não tiver esse lado, também não, dificilmente me consigo ligar, e também se não me ligo, também não vou fazer. Ou também não consigo separar muitas coisas, tenho mesmo estar dentro do assunto. Recuperando um bocadinho a tua pergunta, para musicar um trabalho, eu também tento relacionar as ideias do trabalho àquilo que é a minha forma de trabalhar, a minha matéria e tudo mais. Então, às vezes pode passar por associações muito diretas. Ok, tu queres falar sobre determinada coisa, isso para mim o que é que seria? Para mim, se calhar, seria pôr este livro debaixo do outro e não o oposto. Tento sempre fazer assim um certo paralelismo, às vezes muito pragmático e muito direto, às vezes só simplesmente até técnico. E isso pode desencadear outras coisas, mas tento sempre perceber como é que tu, enquanto bailarino, porque é que tu fazes este percurso e não fazes outro. Eu, para mim, então, eu tenho que fazer também um percurso muito definido, não me posso perder para ali, porque se tu fazes este, então, para mim, isso quer dizer que tu, se tu escolheste ir por ali, eu também tenho que perceber qual é a minha direção e ir também por aí. Então, eu acho que tenho mesmo que fazer isso para descobrir outras maneiras de trabalhar, porque não tenho qualquer interesse em continuar a fazer a mesma coisa do mesmo modo eternamente. Portanto, não sei, pôr-me à prova e descobrir coisas novas foi uma coisa que sempre aconteceu e acho que continua. Não sei se estou a responder. Ok, completamente essa parte da própria superação dos, não diria limites, mas das zonas de conforto, pelo menos, é assim que eu entendo um pouco a tua resposta. Também no domínio, também, melhor, tens estado bastante ativo no domínio da performance, nomeadamente, ultimamente, em parceria com Vera Mota, ainda recentemente estiveste no Algarve. Tens em mente a colaboração com outros artistas na área da performance ou tem sido algo mais esporádico? Assim, diretamente e a curto prazo, não estou a pensar em projetos deste âmbito. Interessa-me muito, porque são territórios muito vagos. E acho que isso é uma coisa que me põe assim a explorar novos territórios. Em delírio, perceber que há aqui uma coisa, que forma é que isto tem, como é que isto se chama, o que é que isto é. Mas a curto prazo não tenho assim ideias em concreto. A longo prazo tenho um objetivo muito, muito forte. Quase a finalizar esta entrevista, gostaria ainda de fazer duas perguntas. quais os artistas que atualmente têm merecido mais a tua atenção? Nós há pouco falávamos ali nos bastidores, assim, em partida a expressão, sobre dois projetos musicais. Focar-me-ia, eventualmente, na música, mas podem ser outros. O que é que tens descoberto ultimamente? O que é que tem requerido a tua atenção mais imediata? Há uma coisa que eu consigo claramente associar ao projeto Live Low, porque também estou a fazer um bocadinho de trabalho de campo, por assim dizer. E nesse sentido seriam as gravações do repertório do Alan Lomax, as gravações de tudo que era Mississippi Blues, porque também já estive na parte do Giacometti sobre o que era isto em Portugal. E depois, pronto, isto eu consigo ligar muito objetivamente ao que pode ser o futuro do objetivo, e deixando assim um bocadinho lembrar do que é que pode ser, mas não sei, há outras coisas que para mim têm um lado mais holístico, talvez, e que eu não sei bem traduzir naquilo que faço ou naquilo que almejo. Que são composições do Arvo Part, que são composições do Evin Kang, que são composições do Messiaen. Okay, que se vão entranhando e também, de certa forma, moldando que, com a evidência. Que continuam um fascínio sem fim, mas não sei bem o que é que aquilo... Não, se calhar nem tenho que perceber isto tão objetivamente. Mas são coisas que, sim, é o que eu consumo, mais ou menos. Ok. Última questão. Se é que é possível desvelar aqui um pouco a ponta do véu. Projetos futuros, nomeadamente para 2016, já que este ano está quase a findar. Será que podes já desvendar aqui algo? Sim, então, à partida, se tudo correr bem, como eu estou a pensar, haverá uma longa duração de Live Low ao fim do ano. Depois, tenho uma série de reposições destes trabalhos que tenho feito, destes espetáculos que tenho feito, e nesta área tenho uma estreia em maio, que eu acredito que pode ser alguma coisa interessante. Depois, não sei, de um lado mais académico, claro, assim, por assim dizer, tenho workshops que vou poder fazer, nomeadamente na Casa da Música. E ainda fica em aberto, portanto, para muitas colaborações, múltiplas. Sim. Também não. Sim, tenho sempre o trabalho técnico que me vai aparecendo e que eu gosto de fazer, nomeadamente de misturar discos de outros músicos, de outras bandas, de masterizar, de finalizar. Depois foi uma componente que não falámos aqui, mas que fizeste ativamente, nomeadamente estou-me a lembrar de Capicua, não é? Portanto, uma série de coisas, claro, que tens feito. Também gosto de fazer e gosto de pôr um certo cunho nisso. Claro, também de colocar alguma indicação. Pedro Augusto, pela minha parte, resta-me agradecer a disponibilidade, agradecer esta conversa tão simpática e tão afável que também creio que será do agrado dos ouvintes do Arranca Corações, e espero voltar a ter-te no futuro a propósito do teu trabalho ou de outra deriva que por aí surja, ter-te cá novamente. Muito obrigado. Esperamos que sim. Obrigado. severa. Com tantos atores no palco, apenas o caos impera. Redução da população, viemos da escravatura a uma literação total. Eu luto contra os anjos do mal. Envio-me os capas da técnica e do normal. Que somos chegados ao final de mais uma emissão do Arranca Corações. Pela minha parte, resta-me agradecer uma vez mais ao Pedro Augusto a presença dele nesta noite, nesta emissão do Arranca Corações. Aproveito ainda para vos desejar um bom resto de noite, continuação de um excelente fim de semana e, claro está, aproveito para marcar encontro para de hoje 8 dias para mais uma emissão do Arranca Corações. Boa noite. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.